Centurion, a sua rádio na web. Boa noite. Está começando mais um especial Centurion. Aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora, você confere com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Salve, salve, rockers, ouvinte do Centurion, eu sou Roosevelt Bala, vocalista e baixista do Stress, e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês, beleza? Centurion, a sua rádio na web. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Quando a gente começou a compor as nossas músicas, por volta de 78, 79, a gente não tinha ideia de que nós seríamos uma banda de heavy metal, mesmo porque o termo heavy metal ainda nem existia nas nossas cabeças, e também não era difundido no Brasil, nem na maioria das grandes cidades do mundo. O que a gente queria era simplesmente ser a banda mais rápida e mais pesada de todo o planeta. E o que a gente pegava como referência? Quem é a banda mais rápida que existe? Quem são os caras mais pesados? Ah, é o Judas, é o Motorhead, é o Sax, é o Iron Maiden. Então nós temos de ser mais rápidos e mais pesados que eles. Então foi com esse pensamento assim, né, de querer ser mais do que todo mundo, que as nossas primeiras canções, nossas primeiras músicas saíam muito rápidas e muito pesadas, né? E nos deu toda essa característica de banda, né, pauleira mesmo. Eu acho até que nós éramos a banda mais pauleira do mundo naquele momento, porque não tinha um som mais pesado que o nosso. Eu não conhecia. Então, foi assim, essa forma da gente chegar a ser pioneiro aí foi um mero acaso. A gente não tinha ideia de que nenhuma outra banda no Brasil fazia o som que a gente fazia. A gente queria estar pau a pau com os gringos, né? com os ingleses e americanos. E a gente conseguiu na época, né? Então foi assim que a gente se tornou pioneiros, mesmo sem saber que éramos os pioneiros. Né? Centurion. a sua rádio na web. A essência do estresse continua a mesma, né? O nosso estilo musical é aquele que todos conhecem. Nós temos muitas músicas rápidas, né? Bem trabalhadas, com letras de grande conteúdo, né? Com uma mensagem forte, né? E em português, né? Que a nossa principal característica é essa. Nós temos uma banda que faz um som de qualidade. O nosso som já era bom quando a gente era garoto. E é claro que com o tempo, com os anos, a banda evoluiu também musicalmente. Hoje todos nós sabemos tocar muito mais do que antes, né? A gente estava aprendendo quando a gente gravou o primeiro disco. Estava aprendendo a tocar e a cantar também. Hoje nós somos músicos muito tarimbados, experientes, né? Então o nosso som reflete isso. As nossas composições mais atuais mostram que nós somos uma banda mais amadurecida. As últimas músicas gravadas provam isso, né? Por exemplo, Brasil Heavy Metal é um clássico, é um hino do heavy metal nacional, né? É, Heavy Metal é a lei, Coração de Metal. Então a banda se mostra muito mais madura. E os fãs, eles, a maioria permanece, lógico, né? Sabe que não, é difícil você ter um ex-fã de heavy metal. Você tem uma pessoa que talvez não use mais os cabelos longos, não use mais aquelas camisetas de banda e tal, mas o cara sempre curte o heavy metal, né? E aquela geração que curtiu o Stress ainda continua curtindo. E somado com a nova geração que está descobrindo nosso som, né? Através dos seus pais, inclusive, pelas influências dos pais, né? Dos tios e tal, da geração anterior. E tem uma garotada que realmente prestigia o nosso show. É, eu acho até que pelo menos a metade do público é formado por garotos quando a gente toca em grandes centros, Rio, São Paulo, né? Então houve realmente essa mudança nesse sentido, mas a essência do Stress permanece a mesma. Um som de alta qualidade, letras de grande conteúdo, né? Boas harmonias, as melodias vocais são muito bem trabalhadas, refrões fortes. Essa é a característica do Stress que sempre tivemos e mantemos até hoje. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Eu nasci nos anos 60, né? Então a minha influência vem desde lá do rock and roll dos anos 60, né? Passando inclusive pelo movimento Jovem Guarda aqui no Brasil, que foi o embrião do movimento rock and roll que nós temos hoje, né? Então eu passei por tudo isso, ouvi muito rock and roll, ouvi Jovem Guarda, até ter o primeiro contato com o rock gringo, né? Digamos assim, o rock que veio de fora. Os primeiros foram mais rock and roll dos Beatles, Rolling Stones, Creedence, né? Então isso aí foi a primeira leva de rock que me influenciou. Aí depois vieram as bandas mais hard rock, né? Como Led Zeppelin, Black Sabbath, que já veio mais com uma pegada metal, Deep Purple, né? E a gente ouvia também outras bandas como Sweet, Emerson, Lake & Palmer, Bad Company, UFO, UFO, né? Então a gente tem uma influência muito setentista, assim. E isso tudo reflete nas nossas músicas, nas nossas composições. E das bandas um pouco mais do final dos anos 70, eu posso dizer que a grande influência foi o Judas Priest, né? É uma banda assim que a gente se espelhou muito assim para seguir uma linha assim de heavy metal trabalhado, com boas melodias, harmonias, né? Gostamos muito do Saxon também, pela pegada simples, né, pesada, todo tempo ali, aquela energia. E o Iron Maiden também, que influenciou todo mundo, aí não tem jeito, né? Então, basicamente, as influências são essas. Antigamente, das bandas antigas, a minha influência principal foi Led Zeppelin. E a influência depois, nos anos 80, 70, já foi o Judas Priest, né? Podia resumir nessas duas bandas minhas grandes influências. E agora, dentre essas as demais também, eu ouvi de tudo, né, cara? Meu ouvido é muito apurado, né? Eu nunca fui radical, assim. Minha musicalidade é muito apurada, assim. Eu ouvi desde baladas, né, e até clássicos, enfim. A minha musicalidade realmente é bem apurada. Então, por isso que eu tenho muita facilidade de compor, né? Porque a minha cabeça é bem aberta, né, para isso. É, tem essa facilidade. Então, o estresse tem, através de mim, tem influência de muitas, muitas bandas, né? Sessentistas e setentistas, basicamente. Centurion, a sua rádio na web. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Saudações metálicas aos ouvintes da Rádio Web Centurion. Eu sou o André Chamon, baterista da banda Stress. Eu vou contar para vocês o que nos inspira quando vamos compor as nossas músicas. Há muito tempo, eu declarei numa entrevista que fazemos no palco aquilo que gostaríamos de assistir e que nos identificamos com o nosso público porque vivemos e sentimos como ele. O mesmo se aplica às nossas composições. Procuramos sempre compor aquilo que gostaríamos de ouvir das nossas bandas preferidas. Eu, o Bala e o Paulinho, temos uma química boa entre nós. A gente nem precisa muito de ensaios. Até nos improvisos, um já sabe o que o outro vai fazer. Como baterista, procuro transmitir energia com uma pegada forte e pesada. Quanto às minhas letras, elas são o meio através do qual eu expresso as minhas emoções, revolta, indignação, compartilho a minha visão do mundo, falo sobre as coisas que aprendi nesta vida, divulgo a minha opinião sobre o que eu acho certo e errado. Enfim, é através delas que eu expresso minhas emoções. Depois de 40 anos de carreira, o Stress continua compondo. Procuramos evoluir musicalmente, fazer sempre o melhor. Tudo isso para retribuir o carinho dos nossos fãs, a força que eles nos transmitiram durante todos esses anos. E também para conquistar novos fãs, apresentando para eles um heavy metal de qualidade. Centurion, a sua rádio na web. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Centurion, a sua rádio na web. O álbum foi gravado em vinil, o LP Stress, de 1982. O segundo, Flor Atômica, de 1985, também. Já o terceiro, Stress 3, de 1996, já foi na era dos CDs. Depois dele, na era da internet, lançamos três singles, Coração de Metal, Brasil Heavy Metal e Heavy Metal é a Lei, que foram disponibilizados no YouTube, em versões de estúdio e ao vivo. Mas mesmo sabendo que a indústria fonográfica está em declínio, e que muitos da nova geração já se habituaram a ouvir músicas pelo celular, não podemos esquecer que há uma parte do público que ainda gosta de ter o álbum em mãos, de ter um contato físico com ele. No início de 2018, vamos lançar um novo álbum em CD, com músicas inéditas e os singles. Mas é lógico que vamos seguir a evolução e fazer a divulgação nas rádios web, como a Centurion e em outras plataformas digitais. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. O nosso diferencial, sem dúvida, era o peso. Estávamos com toda certeza entre as bandas mais rápidas e pesadas do planeta. Nos nossos shows, procurávamos transmitir todo esse peso com muita técnica, movimentação de palco e visual. Hoje, existe um subgênero do heavy metal chamado metal extremo, onde há uma verdadeira competição para ver quem é mais rápido e pesado. Já saímos dessa competição. Não vamos mudar a nossa essência. continuamos com nosso estilo de rap tradicional e nos nossos shows a reação do público continua a mesma. Não há quem fique parado. Centurion, a sua rádio na web. Se ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Aí galera, ouvintes do Centurion, aqui quem fala é Paulo Kim, guitarrista do Stress, com vocês hoje por aqui para contar um pouco da nossa história. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Informação não chegava com facilidade aqui na região naquela época. Acredito que isso ocorria na região toda e talvez alguns estados tivessem mais dificuldade do que outros. Então, quando encontrarmos algum desconhecido que tivesse conseguido um vinil importado ou uma fita cassete com gravações inéditas, isso era um motivo de festa para todos, por muito tempo. Acho que o surgimento do estresse foi um grande estímulo para o crescimento do movimento. O público crescia a cada show da banda. E isso promovia também uma interação entre as pessoas. Tanto que, a partir dos anos 80, já várias bandas começaram a surgir. no cenário. Foi muito interessante. Bandas de punk, bandas de hard rock, bandas de progressivo. É, essa década foi muito gratificante para a cena do metal, acho que no Brasil todo, né? Já nos anos 90, pelo menos para cá, para a região norte, já não foi tão favorável. Nós sofremos uma invasão muito grande aqui de outros estilos, como sertanejo, música baiana, entre outros aí também. E eu não vi um surgimento grande de bandas como ocorreu nos anos 80. Já nos anos 2000 a coisa mudou novamente. O acesso à informação muito fácil, muitos garotos aí não só curtindo, mas tocando. Então hoje o que acontece é que nós temos muitas bandas boas aqui na região, bandas que já fizeram até turnê internacional, e constantemente a gente vê surgir uma nova banda e com uma qualidade musical muito boa, não deixa a desejar para nada do que a gente escuta por aí. Então o cenário parece muito promissor daqui para frente. Já tocamos juntos há muitos anos e eu sei que é muito difícil manter um grupo unido por muito tempo, principalmente no nosso caso, que nós não moramos todos em uma mesma cidade e ainda temos atividades diferentes. Isso até poderia complicar um pouco mais. Porém, sempre que estamos no palco, ocorre uma química muito interessante, não só entre o grupo, mas principalmente com a plateia, que talvez seja o nosso maior motivador. Para nós é muito prazeroso poder ver os fãs, os espectadores, curtindo junto com a gente o que nós estamos fazendo. Isso, sem dúvida, é muito gratificante. Acho que é a engrenagem que nos deixa na ativa. Centurion, a sua rádio na web. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Rio Grande do Norte. Porém, seria um prazer poder levar a energia do estresse para os fãs de metal por aí. Bom, caros amigos, ouvintes da Centurion, agora a gente vai ouvir duas músicas recém-gravadas pelo estresse, né? A primeira, Brasil Heavy Metal, que se tornou trilha sonora do filme Brasil Heavy Metal, lançado em 2016, o filme que conta a história e a saga das bandas pioneiras do metal brasileiro. Essa música se tornou um verdadeiro hino do nosso metal, né? E na sequência nós vamos ouvir também a música Heavy Metal é a Lei, a última gravação do Stress, que também já se tornou um clássico da banda, não pode faltar em shows. Portanto, fiquem agora com as duas últimas gravações do Stress para vocês darem uma sacada de como é o som da banda atual, né? Eu vou deixar aqui também o fone de contato da banda Stress, né? Para que algum produtor interessado em levar o show dos 40 anos para sua cidade, que leve, né, o show dos pioneiros aí. Nosso fone de contato é o código de área 91, telefone 99114-1100. Então, portanto, se quiser o show do Stress na sua cidade, é só entrar em contato aí que a gente vai lá fazer essa parada. Centurion, a sua rádio na web. Brasil Heavy Metal! Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. We'll be right back.

Nosso fone de contato é o código de área 91, telefone 99114-1100. Então, portanto, se quiser o show de estreia na sua cidade, é só entrar em contato aí que a gente vai lá fazer essa parada, ok? Rádio Centúrio. Oh, furacão de Mossoró.